Panorama Agrícola para 20 de fevereiro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua cheia, hoje 20 de fevereiro, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: uns com tanto, outros com tão pouco. Você confere no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma dica sobre pomares. Na entrevista, incentivo à criação de ovinos e caprinos. Ouça também cursos para agricultores e filhos de agricultores. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre a diversificação da propriedade rural. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359, ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Na dica de hoje falamos sobre a limpeza dos pomares. É importante fazer o tratamento correto, retirando ramos secos e doentes. Em plantas com sintomas de doenças por fungo, a recomendação é cortar e eliminar os ramos e também os frutos contaminados. Aplique calda bordaleza para erradicar pragas e doenças. É hora das notícias. Jovens rurais que participam do curso de capacitação do SC Rural, executado também pela EPAGRE, em Itajaí, têm agendado para o período de 11 de março a 13 de março, no Centro de Treinamento da EPAGRE, em Itajaí, mais uma alternância relacionada ao tema relacionamento interpessoal e pessoal, educação ambiental e planejamento de propriedade. Serão 24 horas aula para esses jovens rurais da região de Itajaí que estão sendo capacitados pelo SC Rural, de 11 a 13 de março, no Centro de Treinamento da EPAGRE em Itajaí. Informações adicionais pelo telefone 47-3341-5244 ou pelo e-mail cetrei@epagre.sc.gov.br. E no dia 2 de abril, em Araranguá, no Centro de Treinamento da EPAGRE em Araranguá, a gerência da EPAGRE de Criciúma e de Araranguá promovem o curso para agricultores em olericultura, fundamentos da produção sustentável, fisiologia da produção, sistema de plantio direto de hortaliças, nutrição de plantas, sistemas de cultivos em abrigos, irrigação de olerícolas, manejo da irrigação, identificação e controle de pragas e doenças. Esses alguns dos temas desse curso para agricultores em olericultura, dia 2 de abril de 2014, no Centro de Treinamento da EPAGRE em Araranguá, onde você pode obter maiores informações na Gerência Regional da EPAGRE de Criciúma. Telefone 48-3403-1070. E-mail grcr, de Gerência Criciúma, @epagre.sc.gov.br. Fique ligado no Panorama Regional. Diversificação na propriedade rural. A diversificação de atividades é a característica da pequena propriedade rural. Exemplo disso é a propriedade rural do Saulo Stephen Legum. Tem 53 anos, dono de uma área de 12 hectares e meio na localidade de Mirante, no município de Lages. Lá o Saulo produz mirtilo, uva, tomate, tem também açude, piscicultura, milho, hortaliças e também gado leiteiro. Em parceria com a EPAGRE, Escritório Municipal da EPAGRE de Lages, o produtor então faz parte daquele projeto de unidades demonstrativas, transformando então, essa pequena área em uma propriedade modelo, uma propriedade então de referência aqui na região. O ingresso do Saulo no projeto aconteceu em 2001, quando ele adquiriu a propriedade com o financiamento do Banco da Terra, onde, por intermédio da EPAGRE, então, esse financiamento é um programa de crédito fundiário do governo federal que passa pela EPAGRE. Então, ele comprou e essa terra, né, produz com recursos próprios, e a EPAGRE, que acompanha da assistência técnica, onde o extensionista rural da EPAGRE, Humberto Silveira de Souza, tem acompanhado a propriedade do Saulo. Nessa propriedade, a produção de milho é destinada ao gado leiteiro. O leite é transformado em queijo, em coalhada, agregando valor ao produto, contudo com o selo de inspeção municipal. As hortaliças e o peixe são usados para o consumo da família do produtor. O mirtilo, produzido em escala, então, deve ser transformado em suco e geleia. E no ano passado, ele produziu um tempo. Teve uma boa produção de tomate, onde foram vendidos para merenda escolar e também parte da produção para supermercados da região. O mesmo aconteceu com a uva também, onde a parte da produção é destinada à merenda escolar e o restante pôde ser comercializado em supermercados, pequenos armazéns que tem aqui na região. Tá aí. É a saída para a pequena propriedade, a diversificação, sempre com o cuidado, né, de analisar a mão de obra, o que, que é possível fazer, né, nessa pequena propriedade. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola de hoje vai ao Meio Oeste, Alto Vale do Rio do Peixe, conversar com o extensionista da IPAGRE, Valcir Biava, sobre seminário de ovinocultura. Já é o quarto ano que a IPAGRE promove esse seminário em Iomerê. Qual é a ideia de promover um seminário sobre ovinocultura na região, Valcir? Na verdade, o seminário tem por objetivo fomentar essa atividade com ovinos e caprinos nas propriedades, né? Visando dessa forma melhorar o aproveitamento das áreas ocupadas e melhorar a genética nessa área. É uma atividade que, para pequenos produtores, a gente vê que é muito rentável. E hoje o pessoal não está explorando tanto como poderia. Então, é uma atividade que teria um grande potencial para a região, né? Então, na verdade, quem promove esse seminário, a EPAG é parceira do núcleo de criadores de vinicultura da região, né? Junto com o CTG. A gente é parceira deles e tenta realmente desenvolver essa atividade mais ainda nessa região ou mais uma outra atividade, né? Bem, Valcir, você que acompanha aí esse seminário há 4 anos, Qual foram os avanços nesse período? Olha, a gente vê que o pessoal aumentou a produção na região, tem mais produtores interessados, e não só como na região, como a gente vê que todo o estado tem vindo pessoas participar e estão participando. E outro objetivo também do seminário é fomentar a gastronomia nessa área. Tanto é que tem almoço no domingo. Tudo com a gastronomia voltada com produtos da ovinocultura e caprinocultura. E a gente tem visto bastante interesse no pessoal. Então, o objetivo grande também desse seminário é fomentar a atividade e melhorar o comércio dela, né? Com isso, introduzindo o hábito do consumo alimentar desse produto. Estamos conversando com o Valcir Biava, que é extensionista da IPAGRE em Iomerê e também em Macieira. Nessas duas cidades, nesses dois municípios, Valcir, quais são as principais atividades agrícolas? Olha, em Iomerê a principal atividade é suinocultura. Hoje é suinocultura integrada com a BRF e com outras empresas que tem por aí. E a segunda atividade maior realmente do município é a bovinocultura de leite. É uma atividade que está em grande expansão e que tem que os produtores estão investindo bastante e realmente está despertando bastante interesse. Já na Macieira, a maior atividade aqui na verdade é a produção agrícola, tomate, pimentão, essa área. Conversamos então com o extensionista da IPAGRE, Valcir Biava, esse seminário de ovinocultura para fomentar esse mercado e também a gastronomia de ovinocultura e caprinocultura ocorreu no último final de semana em Iomerê. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.